Pesado no ponto fora, chame a torre. O Serra Kilo Delta. Claro, táxi Bono, 714, temos 1-1 meia borda com 2 horas e 9, atendendo Recife. Táxi autorizado até o Pantera, baixou em Salvador 2012 agora, reporte pronto. Autorizado até o ponto de espera, reportará pronto. Voo 1-1-714, 2012. Web 6746, após o voo autorizado, prosseguir até o portão 4. Após o voo autorizado, prosseguir até o portão 4, 6746. Quilo Delta autorizado, ingresso decolagem 17, 1-1-8-9. Aliás, decolagem 1-7, certo, Quilo Delta. Web 5809, solo 52, na minha escuta, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, Tax Ray, na sua escuta. Confirmo, parte 3. Pode confirmar a informação para 5809? Sim, eu vou parquear a parte 3, posição 7. Parte 3, posição 7, obrigado. 2 Salvador, voo no 896, portão 03, chibeque somente. 896, acordando com a sua equipe de solo, após o webjet, parquear a portão 4, sim, está autorizado iniciar. Tente após o web na 4, livre iniciar, coordenando o pessoal de solo, eu passei para o táxi 896. Delta 53, controle 198, bom voo. 198, boa noite, obrigado, pelo Delta. Salvador, boa noite, papapá, Serra Kilo Delta. Boa noite, Serra Kilo Delta, contato radar, saia da Gole. Ah, saia da Gole, Serra Kilo Delta. Voo no 714, informa, pronto. 714, autorizado, ingresso e acolagem, pistão no zero, vento... 00 graus, meia dúzia. Que autorizado a decolagem no zero, voo no 714, tá? Gostaria de informar, bastante barulho de fundo aí. Gente, obrigado. 8809, seu portão de parqueamento agora será o 03141, só vai estar com a via alta e manter-se antes da Juliette. Pode repetir a informação? Seu parqueamento será agora no portão 3. Vai manter táxi via alfa e manter a posição antes da Juliette, aguardando o ingresso para a parte principal. Via alfa antes da Juliette, aguardo para a parte principal, obrigado. Vai iniciar dono zero, voo 9714. Excelente. Gol 896, solicito autorização. Aerotaxi são 122 a bordo, 2:36 Fortaleza. Gente, 122 no POB, táxi de Alfa, 1012 no ajuste, repassando para pronto. E a Alfa, reporte pronto com 1012 e 1896. 5809, via Juliette para o portão 3, atenta ao gol saindo. Via Juliette, atento ao gol, para o portão 3, 5809. No 4, decolada de Salvador ao 58, controle 198. 198, bom dia. Salvador, bom dia, agora na 714, passa 2, não? Diego, 714, contato radar, saída PUCA. Saída PUCA, agora na 714. Salvador 1896, pode esperar dar 1-0, pronto. 1896, autorizado alinhar e manter 1-0. E manter 1-0, 1896. Bom dia, gol no 606, informação Charlie. 606, bom dia, Charlie, confere, número 2 para a Copa Maceió. Guarda, gol no 606. Tá 3520, na escuta? Opa, prossiga, 3520. Pronto, a cópia? Afirmo. Aracaju autorizado, 190, decolagem 1-0, esquerda, Puca Jama foi direto, controle 198, transponde 5176. Autorizado Aracaju 90, decolada 10, esquerda, Puca Jama foi direto, 198, funcionando 5176, 3520. 3520, correto, repasse pronto. Acordará pronto, 3520, obrigado. 1896, autorizada a decolagem, uma centena com meia dúzia. Tem decolagem 1-0, com 890. Tony Maceió, boa noite, Otan 3, 164. Esse 96-01-19-8, vamos lá. 19-8, com certeza, 1-8-2. Nossa, né? Pô, no 06, cópia. Ah, pegou no 06. Autorizado, Maceió, nível 350, na Upper Whisky 58. Decolagem 1-0, pula esquerda, saída pro Caracaju. Controle 19-8, e o transponder 5-1-7-1. 350, Maceió, Upper Whisky 58. Caracaju, controle 19-8, transporte 5-7-1. Proteção ao nível novamente. 350, correto, reporte pronto. Uma próxima, 606. Salvador, boa, bom dia, 3170, formação Charlie, descendo 150. Bom dia, 3170, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, chegada Mari, 3170. Tá 3520, pushback acionamento. 520, autorizado, reporte táxi. Portará táxi, 3520. Serra Kilo Delta, chame agora Recife, frequência 1260, alterna 128.8. Não copia secundária, tá ligado? Secundária 128.8. Vou ligar 1714. Prossiga 1714. Temos um pequeno desvio aqui na esquerda da posição, um pouco, já estamos reaprovando já, mano. Gol 1896, suba restrito nível 350 até liberação com Recife. 1896, restrito, aceita 350 como sinal, desvia à direita para evitar formações. Gente, livre desvio, reautorizado 350 agora. 350 autorizado como sinal, 1896. Gol 1714, chama Recife, frequência 125.45. Recife 1245, gol 1714, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, é Portugal 024 Heavy, Airbus 330, on position 11, with Charlie information, request level 370, and if possible to coordinate after departure from 3 nautical miles from Salvador, direct position Natal, standing by for clearance. Three nautical miles, fly direct to Natal. If possible, we appreciate. Well, we are a little behind schedule. Vai igual no 606, respeito estacionamento, posição 5. 606, autorizado, 5 para 7. Autorizado, vai chamar táxi, 606. Boa noite. Tá pronto, ponto espera o TAN 3520. 3520, autorizado, ingresso e decolagem, 120 graus, 612. Livre decolagem, TAN 3520. 3520, para decolagem, chama 198, bom voo. 198, boa. Portugal 024, área de stop. Go ahead, Portugal 024 is ready to copy. You are clear to Lisbon, flight level 370, fly up Zulu 10, until Natal, after that you are clear as your flight plan holds. Airborne runway 10, left turn, Fuka departure, Z pass transition. Saudo departure on frequency 119.8, Discalk 5172. The center didn't approve your hold direct to Natal after departure. Climb level 370, upper Zulu 10 to Natal, then flight plan Hood. After departure left turn, standard departure Puka, then depart transition, 119.8, frequency for departure, squawking 5172, and confirm that received center didn't authorize us to proceed from 3 nautical miles to Natal position. Affirmative. At the departure, you fly as SID to climb to 270, intercept at Zulu 10. Copy, Portugal 024. Firmo 3170, liberado a restrição de altitude em Itape. Gente, liberado a velocidade e altitude em Itape, 3170. Afirma. Obrigado, uma reportagem estabilizada. Controle Salvador, TAN 3520. TAN Hotel 3520, contato radar, saída Puca, suba 190. Sobe 190 na Puca, possibilidade de voar direto a Aracaju? Esquerda, proando Aracaju, 3520. Tá proando Aracaju, curvando a esquerda, o 3520, obrigado. Via 06, via Júlio, via Índia, reporte, atmosfera pronta, ajuste 612. Via Índia com 612, uma ponta. Controle OTAN 3520, solicito 170 como final. 170, sobre mantenha até 3520. Sobre mantenha 170, 3520. Ingresso da decolagem, antena 79. Estado de 3170 está estabilizado no localizador visual com a 190. TAN 3170, complete final, ILS, chame torre 118.6. 386, muito obrigado. Bom dia. 3, bom dia. TAN Salvador, bom dia. TAN 3170, final, ILS, X-ray. 3170, bom dia, avistado, ajuste na 1012, uma centena 1012, pouso autorizado na 10. Autorizado o pouso na 10, com 1012, 3170. 3520, chame Recife, frequência 125.45, alterna Aracaju 203. TAN 3520, Salvador. Quatro cinco dois zero três.